questão da periferia exige inspiração, coração, na mente. Tem que ser assim. Isso não era motivo, fui aprendendo com os caras quando colei. Aprendi, desenvolvi e foi assim que fluiu. A nova era, assim meu rap, esperança fez efeito pra mim. Pra minha casa, pra vizinhança, quem dera pra todos. É hip hop que pra mim não faz muito tempo, mas deixa aqui minha história pra não se perder pelo vento. Me lembro do tempo que fazia beats compassados, mas tá tranquilo, isso já faz parte do passado. Hoje tô aqui evoluindo a todo instante. O amor pelo hip hop é que torna emocionante a caminhada, quem achou que não dava nada, hoje se depara com o som invadindo as casas. Porque é feito de coração, quem escuta identifica e vem com nós na missão. O rap vou deixar naturalmente fluir, onde tiver que ir sempre seguirá comigo aqui. Resistente sim até o fim, sem desistir, eu resisti. Independentemente do que aconteça, temos que seguir, sem deixar cair, sem deixar fugir. Então deixa vir, o que tiver de vir, a força de vontade que tenho quando me empenho, não deixa me destruir, sempre à frente sim aqui. Eu sempre fiz assim, vou seguir por amor, acreditando no que fiz pra mostrar meu valor. Lutando aqui pra chegar em algum lugar, buscar com inteligência o que quero conquistar. E eu sempre fiz assim, vou seguir por amor, acreditando no que fiz pra mostrar meu valor. Lutando aqui pra chegar em algum lugar, buscar com inteligência o que quero conquistar. Foi pra conquistar alguma coisa que queria na raça, com suor estampado e não de mão beijada. Futuro pra programar, presente pra se manter, passado pra relembrar, pra não voltar a sofrer. Fazer meu rap citando coisas que fiz, pra ver se serve de auxílio, tentar ser feliz. Caminhar na estrada, cabeça erguida, se cada moleque da quebrada ouvisse bem o que a vida fala. E cadê você que quer ver o nosso fim? Não será tão simples assim, não será original. Rap nacional sempre seguirá em nossos corações, independente de milhões ou de reais, tanto faz. Mas tem que ser verdadeiro, rapaz, senão cai clube do berro sempre mais. É desse jeito que a gente faz. Se faz por amor, mantendo a arte viva. Vários anos nessa história, é a cena da minha vida. Me trouxe a magia e por isso que fortaleço, escrevendo tudo o que penso aqui. Nesse momento hip hop sim, é bom pra mim e pra ti. Quem disse que não era bom, vai ter que engolir cada palavra, pois representa a minha quebrada. Grajaú na missão e a correria não pare. Eu sempre fiz assim, vou seguir por amor, acreditando no que fiz pra mostrar meu valor. Lutando aqui pra chegar em algum lugar, buscar com inteligência o que